Eu sou Gabriel Souza e este é o Riff Service. E estamos em www.maisradio.com. E o Riff Service de hoje é dedicado a músicas que fizeram sucesso, mas que aqui nos aparecem em versões hard rock, músicas especialmente do pop. E vamos iniciar com três músicas que foram sucesso nos anos 80 e que as três fizeram parte da banda sonora original de filmes. E vamos iniciar com a música mais conhecida do filme Flashdance. Estou a falar-vos do original de Irene Cara, a música What a Feeling, que aqui nos aparece numa versão dos italianos Edge of Forever, música retirada do álbum Another Paradise. Para vocês, Edge of Forever, What a Feeling. Yeah. E após Edge of Forever, ficamos com outra música que também fez parte da banda sonora do filme Flashdance. E o original de Michael Cimbello é a música Maniac, que aqui nos aparece numa versão do Street Legal. E terminamos esta sequência com os Far Cry e a música Nowhere Fast, original da banda do supergrupo Fire Inc. E esta música fez parte da banda sonora original do filme Ruas de Fogo. E vamos agora para uma nova sequência. E vamos iniciá-la com os Talisman de Jeff Scott Soto e a sua versão para a música de Madonna Frozen. Para vocês, Talisman Frozen. Após uma versão de Madonna, voltamos novamente aos anos 80. E voltamos aos anos 80 com os germânicos Victory e a música I'm So Excited, música original das The Pointer Sisters. E terminamos esta sequência com outro sucesso dos anos 80. Estou a falar-vos de White Wedding, original de Billy Idol, e que aqui nos aparece numa versão de Doro, música retirada do álbum Calling the Wild. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser a primeira sequência de baladas deste nosso Riff Service. E vamos iniciar com Axel Rudy Pell. E do álbum Diamonds Unlocked, vamos ficar com Like a Child Again, música original dos The Mission, e aqui nos aparece numa versão de Axel Rudy Pell, cantada pelo vocalista Johnny Joelli. Para vocês, Axel Rudy Pell, Like a Child Again. Of the dark when I sleep with you, with you. When I'm feeling alive, when I'm feeling strong again, when I'm with you, with you. When it hits, just like a runaway train, and it blows me away. Just like a hurricane, you make me happy, and I hope you feel the same. You make me feel just like a child again. I'm not trapped anymore between the dawn of and a whore. When I lay with you, with you. When the days run away like wild horses run away, when I skin to wear, you make Sou Rudy Pell, voltamos a uma música que originalmente fez parte da banda sonora de um filme. Neste caso, é a música She's Like the Wind, originalmente cantada por Patrick Swayze e que fez parte da banda sonora do filme Dirty Dancing. E aqui aparece-nos numa versão dos Heat, dos suecos Heat. E terminamos esta sequência com uma banda argentina, os Bravo, que aqui nos aparecem com uma versão original dos brasileiros Roupa Nova. E estou a falar-vos da música Linda, música que aparece no álbum Não És Como Ayer, dos Bravo. E vamos agora para uma nova sequência. E vamos ter uma música que originalmente era dos KC and the Sunshine Band e aqui aparece-nos numa versão dos Graffiti. Estou a falar-vos da música That's the Way I Like It. Para vocês, Graffiti, That's the Way I Like It. Every far. When you wish upon what your life can truly be. We'll be right back. Este é o Riff Service e estamos em www.maisradio.com. E após Graffiti, e continuando numa onda de músicas que originalmente surgiram na era do Disco Sound, ficamos com uma música que foi um original dos Earth, Wind and Fire. Estou a falar-vos da música Shining Star, que aqui nos aparece interpretada pelo Stryper. E terminamos esta sequência com Sammy Hagar e a música Fight for Your Right to Party, música original dos Beastie Boys. E vamos agora ter três músicas que foram um sucesso na onda da synth pop, na onda da new wave de início dos anos 80. E vamos iniciar com Enola Gay, música original dos OMD, Orchestral Maneuvers in the Dark, que aqui nos aparece numa versão dos Outloud. Para vocês, Outloud, Enola Gay. e nesta sequência de originais da New Wave, após Out Loud, ficamos com Shannon e do álbum Circus of Lost Souls ficamos com a música Small Town Boy, música original dos Bronski Beat. E terminamos esta sequência com os The Poodles e do álbum Metal Will Stand Tall ficamos com a música Dancing with Tears in My Eyes, música original dos Ultravox, banda de Midgeur. E vamos agora para uma nova sequência de baladas e vamos iniciar com Hailstorm e uma versão de uma música de Sophie B. Hawkins, a música Damn, I Wish I Was Your Lover. Para vocês, Hailstorm, Damn, I Wish I Was Your Lover. Yeah. just like the breeze. Hey babe, I need your hand to steady me. I'm not denying I'm frightened as much as you. Após Hailstorm, ficamos com Robin Zander, o eterno vocalista do Cheap Trick, que aqui nos aparece numa versão de Show Me Heaven, original de Maria McKee e que fazia parte da banda sonora original do filme Dias de Tempestade, Days of Thunder. E vamos agora para uma nova sequência e vamos iniciar com Bad Case of Loving You, original de Moon Martin, mas que foi popularizada por Robert Palmer. E do álbum 3 dos Giant, vamos ficar com a música Bad Case of Loving You. Para vocês, Giant, Bad Case of Loving You. Yeah.

E após Giant, ficamos com os também americanos Little Kisser. E do álbum Little Kisser, ficamos com Chain of Fools, original de Aretha Franklin. E terminamos esta sequência com os também norte-americanos Faster Pussycat e a música You're So Vain, original de Carly Simon. E dizem as más línguas que esta música é dedicada a Mick Jagger. E vamos agora para uma nova sequência e vamos ficar com os portugueses Iris, que aqui nos aparecem numa versão de Carlos Paião para a música Cinderela. Para vocês, Iris, Cinderela. Mama, don't you cry. Okay. bars around the world. Got a weird thing to show you, so tell all the boys and girls. Tell your brother, your sister, and your mama too. We're about to go down, and you know just what to do. Wave your hands in the air like you don't care. Glide by the people as they start to look and stare. Do your dance, do your dance, do your dance, quick, oh mama. Come on, baby, tell me what the word, oh word up. Everybody say, when you hear them call, you got to get it out of the way. Word up, it's a call to word. No matter where you say it, you know that you'll be out now. You suck a DJ, think of fly. There's got to be a reason, and we know the reason why. Why you put on those airs and you act real cool. Após Iris, ficamos com os escoceses Gun, e do álbum Swagger ficamos com a música Word Up, original dos Cameo. E vamos agora para a penúltima sequência do nosso Riff Service, e vai ser uma sequência de baladas. E vamos iniciar com uma música que foi um original de Kelly Gordon e que foi popularizado pela banda The Hoolies. Estou a falar da música He Ain't Heavy, He's My Brother, que aqui nos aparece numa versão dos Gotthard, retirada do álbum G-Spot. Para vocês, Gotthard, He Ain't Heavy, He's My Brother. That leads us through we skipped a light fandango, turned some cartwheels across the floor. I was feeling kinda seasick when the crowd called out for more. The room was humming harder and the ceiling flew away. When I called out for another drink, well, the waiter brought a tray. Her face at first just ghostly turned a whiter shade of pale. Love me. após Gotthard ficamos com o supergrupo HSAS, Hagar, Shun, Aronson e Shreve. E do álbum Through the Fire, o único álbum do supergrupo, ficamos com a música Whiter Shade of Pale, original dos Procolarum. E terminamos com os Furious Zoo e a música Sorry Seems to Be the Hardest Word, música de Elton John, que contou com a colaboração do seu eterno compositor Bernie Taupin. E vamos agora para a última sequência do nosso Riff Service e vamos iniciá-la com J.D. Dart. E do álbum The Journey Will Never End, vamos ficar com a música Larger Than Life, original dos Backstreet Boys. Para vocês, J.D. Dart, Larger Than Life. Yeah. E é com Yngwie Malmsteen, Gimme Gimme Gimme, que terminamos o Riff Service de hoje. Iniciamos esta última sequência com os JD Dart e a música Larger Than Life. Nesta fase, os JD Dart ainda contavam com Michael Borman como vocalista. E terminamos com Yngwie Malmsteen e a música Gimme Gimme Gimme, original dos suecos ABBA. Nesta música, Yngwie Malmsteen contou com a voz de Mark Bowles. E é com esta versão do ABBA que me despeço do Riff Service de hoje. Deixo-vos um forte abraço e o desejo de uma ótima semana. Eu sou Gabriel Souza e este é o Riff Service. Estamos em www.maisradio.com. Rock on! много и звезд, их миллион, наш мир один, только один, он и мы.